compromisso com meu tempo. Não posso faltar. Não vou perder um segundo desse tempo querendo enganar. E eu sei que você está comigo, com muita gente também. Eu te amo, meu bem, e sendo um brasileiro, cabeça cheia de ideias, um dia eu vou ter dinheiro para usá-las. Meu voo é sem escalas, até o sol. Tudo que eu quero eu consigo. Não tenho medo de nada, quase nada. Nenhum sonho é maior do que o meu. Seja um rolo compressor em cima do silêncio. Seja um rolo compressor em cima do silêncio. Seja um rolo compressor em cima do silêncio.